Eu só preciso de um sonho, uma caneta. Moro na bagunça das gavetas. Deixe-me sair pelo planeta enquanto acumulo letras e instrumentais e classe, feito cargo de seu Chico Benedito. A face primordial do ciclo musical aqui registro ao dizer como me arrisco, sendo mais do que permitem nessa dimensão de tolos. Ensina-me ao vigário e o que vem depois do dicionário. Decifre-me por meio dessas minhas imaginárias linhas nos separam, feito prófase, metáfase, anáfase, telófase. Afaste-me do mal. Quero mais do que um lamento no final. Deixe-me. Corrido feito a forma que lido com o inimigo sem pausa. Quem causa mais problemas do que enxerga soluções merece toda a nuvem carregada que paira sobre os telhados das casas que criem rima. Baixe do site, imprima, entenda linha por linha. Meu lirismo inexato quanto embeleza o fato da disputa exacerbada pelo trono de rei. Me avisaram das ciladas, eu respondo calmamente, eu sei.